e ouvindo o seu programa pela Beira Rio FM, né? Ô Afonso, cuidado com o coice da vaca aí, presta atenção. Você pediu uma música do Trio do Brasil, semana que vem eu vou tocar para você. Recebi agora o seu pedido, estava gravando o programa, mas na próxima semana eu vou atender você com a música que você pediu aí do Trio do Brasil, tá bom? Um abraço para você, um abraço para o Zé dos Passos, a Dona Conceição, a turma do Quiabo e o pessoal que dá uma audiência muito grande aí para o nosso programa em São Francisco, nas Minas Gerais. Tomara que já tenha chovido aí, enchido um pouco o São Francisco, para poder a balsa correr de um lado para outro, que o trem tava atravessando o rio, era a pé, né? Ave Maria, e o trem fica ruim demais da conta. O avô do João, no tempo da Jovem Guarda, Cleiton Aguiar, o bem que eu sempre quis. Meu bem, não encontrei outra igual a ti. Não negues nunca teu amor, pois a ninguém jamais amei. Sem teu carinho vou sofrer. Se um dia tu voltares, sei que serei feliz. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim. Porque és o bem que eu sempre quis. Meu bem, não encontrei outra igual a ti. Não negues nunca teu amor, pois a ninguém jamais amei. Sem teu carinho vou sofrer. Se um dia tu voltares, sei que serei feliz. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu sempre quis. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim, porque és o bem que eu Cleiton Aguiar cantou do The Kings, com arranjos do maestro Eduardo Lages, do maestro Roberto Carlos, o bem que eu sempre quis. Chegou a mensagem para mim da Areta Carvalho, lá de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Cleiton, nós aqui da Super Rádio 90 FM desejamos sucesso para você e nós também fazemos tudo para manter como está o nosso alcance, para receber bem todos os artistas e manter a cultura do nosso Brasil. O Neymar e a turma toda aqui estão desejando um abração para você. Viva a tradição dos violeiros e você tem todo o nosso respeito. Areto, um abraço para você, um abraço para o Neymar, para essa turma toda da Super Rádio 90 FM, lá de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Baltazar, se ainda existe amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Pra última hora.

vou te amar eternamente. Vou morrer preso às correntes dos fios dos teus cabelos. Obrigado, meus amigos Marcos e Gustavo. Veio o vento assobiando, arrancando as nossas penas, amordaçando as palavras da tua boca vermelha. Depois do grito, o silêncio ensurdeceu meus ouvidos. Era pra ser diferente, mas virou lágrima ardente, solidão, caco de vidro. Uma vez, paixão de ébrios, explodindo insensatez. E são tantas as lembranças, era uma vez. Uma vez era um sonho, outra era pesadelo. Vou te amar eternamente, vou morrer preso às correntes dos fios dos teus cabelos. Vou te amar eternamente, vou morrer preso às correntes dos fios dos teus cabelos. Essa é exclusiva do programa Cleito Aguiar. Só tem aqui Antônio Vitor e Marcos e Gustavo. Era uma vez, pro Luiz Marcos, lá de Boa Viagem. O único defeito do Luiz é que ele é corintiano. Ele fala que é corintiano roxo, né? E tem corintiano que não seja roxo? Todo corintiano que eu conheço é tarado pelo time. Ele curte a gente lá em Boa Viagem, pela Canudos FM. E ele diz que tá na escuta todos os dias. Luiz Marcos, um abraço para você. Um abraço aos nossos colegas da FM Canudos, aí em Boa Viagem, no estado do Ceará. O bom é que a gente chega longe, né? Essa vantagem dessa internet é uma maravilha, porque hoje não existe nenhuma rádio como tinha no tempo da Rádio Nacional, que a gente falava aqui de Brasília direto, em 600 mil watts de potência, a gente era ouvido do Amazonas ao Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste, pelo tudo quanto é lugar do Brasil e boa parte do mundo, a gente falava direto. Hoje não tem nenhuma rádio no Brasil com essa potência mais. Mas graças a Deus, tem a internet que leva o nosso programa a passar nas pequenas, médias e grandes cidades do Brasil, né? Se a sua rádio ainda não passa o nosso programa, é só você entrar no site radioestudiobrasil.com.br, cadastrar e pedir para a senha e botar o programa no ar, tá bom? Sucesso de Rio Negro e Solimões, o Cavalão tá doidão! Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado, gosta de pasto novo e de ser bem tratado. Se você deixar o cavalão fechado, ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Arreio e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão gosta mesmo de viver à vontade, no meio das potrancas, em plena liberdade. Se você deixar o cavalão sozinho, ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro em chão e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro em chão e

que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta de Lucas e Lucian, um jantar para Jesus. Essa é a importância do divulgador. Eu nunca tinha ouvido falar nessa dupla. O Flávio Bejar mandou para mim e eu estou mostrando para vocês. É assim que começa o sucesso do artista brasileiro, né? Aí você pode fazer o seguinte, se você estiver querendo ficar conhecido aí no estado de Minas Gerais, que é onde o Flávio atua, é só você ligar 61998136601. No próximo bloco, Tânia Alves, Fátima Leão e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Para mim, um dos maiores cantores que o Brasil teve foi Nelson Gonçalves. Um vozeirão danado, cantava bonito e gravou muito, gravou mais de 100 discos e deixou um bocado, interessante que ele deixou um bocado de disco gravado para lançar depois da morte dele, acho que nunca mais lançaram, tem muita coisa gravada dele, também a gravadora dele fechou aqui no Brasil, a pirataria acabou com... Hoje não existe nenhuma gravadora no Brasil mais, sabia? Quebrou tudo, Sony, EMI, RCA... tudo, quebrou tudo, quebrou no CBS, quebrou tudo, Warner, quebrou tudo no Brasil com essa pirataria, né? E aí tem esses tesouros que estão escondidos por aí. Mas eu falei do Nelson Gonçalves porque ele tinha um compositor que compunha praticamente só para ele, que era o Adelino Moreira. E tem uma música do Adelino Moreira que todo mundo conhece, só que eu não vou trazer com o Nelson Gonçalves, não. Eu vou trazer com a Tânia Alves. Você lembra desta? Negue. Mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer. Negue que me pertenceu. E eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo. Viajei agora nas asas da saudade, com certeza muita gente viajou comigo, né? Você lembra desta? Tânia Alves Negue. Essa aqui, essa bateu forte no meu coração, viu? A Ludmila Araújo, de Santo Antônio do Descoberto, chega com o número 4.996 para fazer parte do nosso Facebook. Seja bem-vinda, viu, Ludmila? Esse perfil estava lotado, mas na campanha política eu tirei um povo que estava cuspindo marimbondo, aquele povo raivoso, xingando todo mundo, eu ranquei e sobraram umas 30 vagas aí, mas já está, falta só 3 aqui para encher de novo as 5 mil, né? Ludmila, um beijão para você. Santo Antônio Descoberto é uma cidade, quase uma cidade satélite do Distrito Federal, fica pertinho aqui, né? Primeira cidade saindo do Distrito Federal, a primeira cidade do estado de Goiás. Fátima Leão, Pecado de Amor. Meus defeitos você finge que não vê, por me ver chorar, por me ver sofrer. Mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar o meu. Acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar os meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo. Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem contos de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências. Posso ser julgada por um pecado de minha amiga Fátima Leão. Cantou bonito, Pecado de Amor, para Andréia Silva. Ela é de Belém do Pará, mas mora no Rio de Janeiro. Cleiton, eu sou sua fã. Obrigado, Andréia. E ela chega para fazer parte do nosso perfil número 1 do Facebook, com o número 4.997. Seja muito bem-vinda, viu, Andréia? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Amor, Já Tô Indo. De você, meu bem, sei que você dá. duas horas, já querendo ir embora pra poder te ver e sair correndo outra vez, querendo ficar com você. De você, meu bem, sei que você tá também. A noite vem surgindo, o amor já tá indo pra gente se ver. Tô com vontade de te abraçar e a gente poder matar. Já tô vendo a cena, a noite ser pequena pra gente horas, já querendo ir embora pra poder te ver e sair correndo outra vez, querendo ficar com você. E sair correndo outra vez, querendo ficar com você. Tô com saudade de você, meu bem, sei que você tá também. A noite vem surgindo, o amor já tá indo pra gente se ver. Tô com vontade de te Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo. No próximo bloco, eu tenho uma dica importante para você. Você não é de ferro, tire férias. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu vejo muita gente falar assim, até contando vantagens. Fala, eu tenho 5 anos que eu não tiro férias, tem 10 anos que eu não tiro férias, eu nunca tirei férias. Gente, isso é uma grande bobagem. Todo mundo precisa de descanso. Se você parar para pensar, por que que existe o domingo? Porque as pessoas precisam descansar. Passam a semana trabalhando, se você não descansar, pifa. Você trabalha o ano inteiro, essa divisão de mês, de semana, de ano, isso é muito importante, porque delimita um espaço para você dizer, não, vamos dar uma parada aqui, vamos descansar e tudo. Então, é fundamental que você tire férias. Ah, mas eu não posso ficar 30 dias, não tem problema. Se você não pode ficar 30, você tira 2 vezes de 15, ou 3 vezes de 10, ou 4 vezes de uma semana. Mas é fundamental para a sua saúde física, mental, para o seu relacionamento com a família. Eu, desses 2 anos para cá, nós não pudemos fazer isso por conta de fatos alheios à nossa vontade. Mas eu sempre tirei o mês de janeiro para viajar com a minha família. E não viajava só daqui de casa, não. Ia sogra, sogro, cunhado, papagaio, cachorro, 20, 30 pessoas. A gente saía, passava um mês na beira da praia, sempre no Nordeste. O Natal, o Maceió, o Salvador, o Morro de São Paulo, sul da Bahia, né? Prado, aquela região toda ali, a gente andava. Isso é fundamental. Estreita os laços familiares, recupera energia, revigora. Você precisa de um tempo para você parar, pensar na sua vida, como é que está a sua vida? Tá indo bem? Pode melhorar? Você tem que mudar o rumo. Então, gente, tire férias. Você não é de ferro. Tire férias e depois você me conta como é que a sua vida vai mudar para melhor. Eduardo Costa e de Paulo e Paulino, tô indo embora. É, Dudu, quem não tem amor em casa, vai ajeitar na rua, né, Dudu? Quem não tem cachorro, caça com gato. Com gata? Eu prefiro. Tem razão. O que eu não tenho em casa, ah, eu encontro em outros braços. Até pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se

né, se o programa está passando aí na sua rádio, você me mande uma mensagem pelo nosso e-mail. Eu criei um e-mail novo, para mais fácil. É o Sistema Mundial de Rádio, @gmail.com. Sistema Mundial de Rádio, tudo junto. Sistema Mundial de Rádio, @gmail.com. Você passa assim: Cleiton, nós estamos passando seu programa, tal horário assim, assim. Eu passo desde essa época, não sei o quê. A audiência está boa, a audiência está ruim, não sei o quê. Você me conta o que está acontecendo aí, para eu refazer o meu cadastro aqui, tá bom? Quero ver se até o final do ano eu fico sabendo exatamente onde é que eu estou passando. Porque tem dia que eu recebo e-mails aqui de pessoas me dando notícia que meu programa está em alguma cidade que eu não estou sabendo. Então eu queria que você me ajudasse a fazer esse cadastro aí. Por favor, mande um e-mail para Sistema Mundial de Rádio, @gmail.com. Para você que está de aniversário hoje, eu quero desejar muita paz, muita luz, principalmente muita saúde. E hoje é um dia especial, porque o meu caçula, o Rodrigo Gomes de Aguiar, o Digão, está fazendo 29 anos. Rapaz do céu, eu estou ficando é velho. Esses dias ele era um menino, hoje é um jovem empresário, né? Eu tenho muito orgulho do meu filho, porque ele é uma figura muito determinada, ele já morou nos Estados Unidos, já morou na China, já morou em Singapura. Eu, para poder trazer ele para o Brasil, tive que me associar numa academia aqui, para que ele pudesse voltar e trabalhar. E ele trabalha feito gente grande, vai cedo para lá, chega de noite, e está sempre animado, sempre de bom humor. Meu filho, que Deus o abençoe, que lhe dê muita paz, que você continue sendo esse menino porreta que você é, viu? É igual o pai, gosta demais do trem, namorador de um tanto, e ele sabe escolher o trem, rapaz. O bicho é bonitão, é modelo e tal, a mulherada cai matando. Meu filho, que Deus o abençoe. Eu vou trazer uma oração que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Ela é de autoria do meu amigo Lourival Lopes, que é nosso colega da Rádio Estúdio Brasil. O título da oração é Acredite em Si Mesmo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Será que você não está usando apenas uma pequena parcela de sua capacidade de agir e amar? Deus fez você de forma maravilhosa. Deu-lhe todas as condições para agir, amar e vencer. Mas você precisa acreditar na capacidade que tem. Reflita seriamente sobre isto. Examine-se. Observe se não está parado, vacilante, medroso. Não faça como os que vivem desalentados, pessimistas e, por isso mesmo, derrotados. Haja. Ponha em ação as forças que tem. Pense somente no que é bom e belo. Veja as qualidades dos outros. Ame-os ao máximo, desejando-lhes o bem. Você carrega uma energia poderosa dentro de si. Reconheça-se forte. Não vacile. Confie nesta energia. Ela vem de Deus. Para ganhar confiança em si, pense firmemente: sou forte, sou saudável, tenho beleza, riqueza e juventude dentro de mim. Quem crê em si mesmo, vence todas as dificuldades. Amém. Essa oração é bonita, hein? Acredite em si mesmo, meu amigo Lourival Lopes. Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, ai. É no som da viola que o vento chora. Nessas noites de lua, jogado na rua, ai, ai. lua. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai. Amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Guilherme Santiago, jogado na rua, para Cláudia Costa de Brasília, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Claudinha, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo vai cantar em duas vozes, Campos Amados de Coromandel. A melancolia da grande cidade, o que ameniza o meu dissabor é a doce lembrança da simplicidade dos meus conterrâneos aos quais tenho amor. E hoje, sentindo o peso da idade, levando no peito um mundo de dor, vou perambulando pro sul ou pro norte, quem sabe chegando à casa da morte. Mas penso que antes mereça a sorte de ainda rever o meu interior. As moças usavam cabelos de tranças que hoje em dia não vejo iguais. Os casais de velhos de falas tão mansas, as festas de reis de Minas Gerais. Congadas, catiras, trucadas e danças na brisa cheirosa dos buritizais. A vida de hoje vai se transformando, as coisas tão lindas que estou recordando, na noite dos tempos estão se apagando, daqui a uns anos não existem mais. Fui a criança sem vocabulário que acreditava em Papai Noel. A deusa que cuida do itinerário jogou-me na torre da grande Babel. E hoje, escrevendo da vida o diário, cantando, eu sinto tristeza cruel. Não nego que sou estimado onde moro, mas um velho sonho a Deus eu imploro: andar abraçado com quem eu adoro nos Campos Amados de Coromandel. Relembrando Goiá, ele cantou em duas vozes Campos Amados de Coromandel para o Chico Pérez de Paracatu. Ele curte o nosso programa pela 95 FM. A Boa Vista FM lá de Paracatu, do meu amigo Humberto Neiva, né? Ele disse que não perde o programa pela madrugada, tá sempre. Viu? Ô Chico, você agora também pode ouvir a Super 95 FM de Coromandel, dependendo do lugar que você morar em Paracatu, você pode ouvir na 95,5 FM. A Boa Vista é 96,5 e a Rádio Coró Super 95 FM é 95,5. A frase irretocável do programa de hoje tem muito a ver com essas eleições que acabaram agora, né? É de autoria do americano Orson Scott Card. Se os porcos pudessem votar, o homem com balde de comida seria eleito sempre. Não importa quantos porcos ele tenha matado no chiqueiro ao lado. Se os porcos pudessem votar, o homem com balde de comida seria eleito sempre. Não importa quantos porcos ele tenha matado no chiqueiro ao lado. Qualquer semelhança com o processo eleitoral brasileiro terá sido mera coincidência. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor João Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesta terça-feira tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir pelo canal local, nas mais de 200 cidades que já tem a Rede Brasil de televisão, ou então direto nas TVs pagas, no canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, nas parabólicas e também no site rbtv.com.br. A única televisão paga que não transmite o meu programa é a NET. Se você quiser me assistir, larga a NET para uma banda, assina uma outra dessas aí, que você vai ver toda sexta-feira e todo domingo um programa de entrevistas que eu apresento, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor João Gabriel, pra vida inteira. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando eu te vi passando pela porta, não me segurei, cobrando uma resposta. Não imaginei que ia ser dessa maneira. Sempre tive fé que a gente era pra vida inteira. Nem quis conversar, fui muito imatura. E pra completar, trocou a fechadura. Não deu pra subir, passei a noite muito mal. Não valeu de nada e você nem me disse tchau. Suas havaianas estão largadas na minha casa. O seu baby doll tá pendurado na escada. Só você me faz bem, amo de verdade. Só você, por você, minha outra metade. Suas havaianas estão largadas na minha casa. O seu baby doll tá pendurado na escada. Só você me faz bem, amo de verdade. Só você, por você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Passando pela porta, não me segurei, cobrando uma resposta. Não imaginei que ia ser dessa maneira. Sempre tive fé que a gente era pra vida inteira. Nem quis conversar, foi muito imatura. E pra completar, trocou a fechadura. Não deu pra subir, passei a noite muito mal. Não valeu de nada e você nem me disse tchau. Suas havaianas estão largadas na minha casa. O seu baby doll tá pendurado na escada. Só você me faz bem, amo de verdade. Só você, por você, minha outra metade. Suas havaianas estão largadas na minha casa. O seu baby doll tá pendurado na escada. Só você me faz bem, amo de verdade. Só você, por você, minha outra metade. Suas havaianas estão largadas na minha casa. O seu baby doll tá pendurado na escada. O seu cheiro não sai do meu travesseiro. O seu nome ainda tá no espelho do banheiro. Suas havaianas estão largadas na minha casa. O seu bebidol tá pendurado na escada. Só você me faz bem, amo de verdade. Só você é por você. Yeah, yeah, yeah. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo João Gabriel para a vida inteira. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Agora vocês param tudo que vocês estão fazendo. Vai para a sala de aula, para de conversar, presta atenção, porque eu vou trazer um grande professor. Raimundo Fagner, pelo vinho e pelo pão. Quantos olhos você tem pra me falar? Quantas bocas você diz a me olhar? Quantos dentes eram tristes? Quantos eram solidão? Outros eram diferentes, não nasceram para o chão. Claros pelos evidentes nascerão em cada mão. Lívidos e conscientes, pelo vinho e pelo pão. Beijos de doce veneno, quero sim e quero não. Pelo fogo dos repentes, desafiam o coração. Dentes eram tristes, quantos eram solidão? Outros eram diferentes, não nasceram para o chão. Claros pelos evidentes, nascerão em cada mão. Lívidos e conscientes, pelo vinho e pelo pão. Beijos de doce veneno, quero sim e quero não. Pelo fogo dos repentes, desafia o coração. Nascerão em cada mão, lívidos e conscientes, pelo vinho e pelo pão. A Faculdade da Música apresentou o mestre Fagner pelo vinho e pelo pão para o meu amigo Luciano Abreu, diretor da FM Canudos, em Boa Viagem, no Ceará, onde o nosso programa acorda a cidade às 7 horas da manhã, né? Cleito, os ouvintes daqui são loucos para te conhecer. Luciano, organiza um trem qualquer aí, rapaz. Inventa um evento aí nesse fim de ano aí,